Salvador, azul 4206, banda de autorização, informação Bravo para Recife. Azul 206, autorizado, Recife 370, perisco 58. Decola da 90, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decima 8, transponder 5550. Autorizado, Recife 370, via perisco 58. Colando aberto, né, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. 1208 a controle, transponder 5550, azul 4206. A 206 correto, chama pushback acionamento. Chama pushback acionamento, 4206. Hello, quando as aguastadas passam? 77 de copy. Quando as aguastadas passam, right to copy, go ahead please. Brasil 77, approved Echo Delta Delta Fox 57330, first airway Upper Sulu 10, then according your flight plan route, departure runway 10, left turn, Pucca, departure and Sulu, India, Papa, Alfa Romeo transition, departure control 120.8 and Cork 5524. Corrigindo o shopping Bela Vista, por um vendedor X-Ray Tango. Sente, November X-Ray Tango. Runway Uniform Zulu 10, after departure from Monday 10, left turn, Pucca departure, descend at the point after Pucca departure, frequency 120.8, block 5524. That's correct, and the next position is Zulu, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. Zipa after the Pucca departure, Condor 077, thank you. Condor 077, Comunidade for setup and push. Very cool. Salvador, Dan 3567, no 3, pushback e acionamento. 3567 autorizado, no 3, chama táxi. Chama táxi. O 4 no 5 também pronto para os pushback e acionamento. 54 no 5, no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Maria para o táxi. Do Sul, comandante. Seu colega, aciona a identificação, desce ao 050, vigilante, chegada bom, chegou no 601. Desce ao 050, identificou, chegada bom, chegou no 601. Lima, Quilo Bravo, autorizado, chegada mar e desce ao nível 0, corrigiu, desce a 3 mil pés, ajuste no 098. Good evening, go 1395. We have Bravo information, passing level 170 down to level 150. Go 1395, good afternoon, Scott Ident, descended to flight level 100 initially, Mare arrival. On Mare arrival, descend to flight level 100 initially, Sparker 3615, go 1395. Gol no 755, boa noite, com fins, tem nível 360, copia, guarda coordenação 400. Prossiga. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu no meia, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decima 8 e aciona 5470 no transponder. Estou com você. 360 com fins, 10 com curva direita, da El Leda, depois vai Bridge, Apesulo no meia, Aerovia. 208, 5470, transponder, gol 755 no 8. Correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 755. Chamaremos. Controle 1, Ribeirão, que está mantendo a vertical da paralela, senhor. Ciente, o 9 X-Ray Tango, após o sobrevoo nessa região, prossegue para alguma outra localidade? Negativo, senhor. Após, vai para a regressa. Ciente, reporte livrando o setor. Reportará livrando o 9 X-Ray Tango. Dando ingresso, táxi via pista, reforte, cabeceiro 17, pronto para decolagem. Controle no Embraer, então já está visual com o campo sintonizado, transfere torre. 1862 e bom pouso, November X-Ray Tango. Tango. November X-Ray Tango. November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, na escuta a torre, prossiga. November X-Ray Tango, já visual com o campo, senhor, mantendo a direita da paralela, sem cruzar a pista 1-0, vai para pouso do November X-Ray Tango. Direto ao pátio? Positivo, autorizado. 5. Após pelo. Após pelo, 2 juvens. November X-Ray Tango, pouso direto no pátio. O vento é 1,70 graus com 1,0 nós, ok? Reporte solo controlado e fica atento, tem uma aeronave. Iniciando a decolagem da pista 1-7, ok? Fica atento ao tráfego, direto ao pátio, sem interferir com a mesma. Reporte no solo controlado, 9 MX-8 Tango. Positivo, 1-7-0 com 10, paciente do tráfego na rolagem. Vai, motor de paração, reporte no pátio, o November X-8 Tango. Tranquilo, informa o tráfego à direita, helicóptero prosseguindo para pouso direto ao pátio, não vai interferir com sua decolagem, o vento é 1,80 graus com 0,9 nós, livre decolagem da pista 1,7. Livre decolagem da pista 1,7. Bordo 5 horas de autonomia, alterna Porto Seguro, pronto para o táxi. Trip 54 no 5, seguindo o Airbus da TAM, prossegue via pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo. Grato, um bom trabalho, vou seguir o Airbus da TAM, Trip 54 no 5. Chené, 6143, informe estabilizado. Foi atualizada, se não me engano, 3567, está pronto para o táxi com 1-5-7, com fim às 4 horas. São 3567, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo. 1018 via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18,6, obrigado senhorita, um bom domingo. Implementado pelo QDMAC 1-0-1 de fibra, pelo Bravo. Condor 077, position 10, information Bravo, request startup. Clear startup and push, report Bradford taxi, Condor 077. Clear startup, clear for pushback, Condor 077, call you back. 1-0-1-8. Descend now to 4,000 feet, at the altimeter 1018. Descending to 4,000 feet, altimeter 1018, so 1395. Gol no 601, desce e mantenha 3 mil pés, gol no 601. Gol no 601, desce para 3 mil pés. Foi Salvador, Papatango, off, até o quilo. Oscar até o quilo, prossiga. Oscar até o quilo, decola de Salvador para a Vitória da Conquista, saída Arbo, Elefa. Você escuta? Afirmativo. Contato radar decolagem, sube e mantém o nível 180, sai da Arbor. Estabilizado, Oxené 6143. Oxené 6143, completo final, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Torre agora, sensor de medidas, obrigado, Oxené 6143. Uno 601, desce, mantenha 2 mil pés, informe estabilizado, final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero. Desce para 2 mil pés, é para estabilizar ILS X-Ray, pista no zero, voo 1601. Ainda não, senhor. Avisou com o Raposo? Tem na escuta e informe aí, visual. Falador, o Papatango, Oscar, tranquilo? Persiga. Da presente, solicita proa de conquista e o nível final, 160. Certo, confirma a proa ideal, da presente. 254, é ideal. 254, está autorizado, o hotel... Onde que é o hotel Kilo? Subindo ao nível 160 inicialmente, aguardando autorização. Prato, Oscar, hotel Kilo. Iniciar no 10. Caso positivo, está autorizado e reporta ao táxi. Caso negativo, aguarda o, a finalização do push do mesmo e será o número 2 no setor, ok? Claro, eu vou estar lançando. Condo 077, go ahead. Condo 077, we are not ready, please cancel our push again. Okay, report ready for pushing and that up, Condo 077. I call you back when ready. Condo 755, pode iniciar o push no 08 e reporta pronto para o táxi. O azul 4206 no 02 está livre, reporta táxi, apenas atento ao TR da trip, prosseguindo o ponto de espera, ok? Após o mesmo livrar, está livre, reporta táxi. Então, autorizado, atento à aeronave da trip, azul 4206. 54? Tá confirmando o Oscar Tranquilo, pra tua? 7, 2, 4, 7. Tá, do Oscar Tranquilo. Magnético nos aromas de sembra, o Lima Quilo Branco. E Lima Quilo Branco está autorizado a interceptar, informe estabilizado. Quilo Branco. O gol no 601 estabilizado, LS pista 10, Vitor Mike Chat tem a pista vista. Só no gol 755. 755, prossiga. A senhora não tem contato visual com a aeronave da Condor não, né? Porque algum problema? A mesma reportou que não está pronta ainda para o push e vai reportar quando pronto. Pode realizar o push normalmente e reportar o táxi. Não, a gente esperou e já iniciou. É só para informar que a aeronave está com os porões abertos em processo de carregamento. Dois porões. Gente, vou contactar mesmo. Só um instantinho. Isso. Buro 601 no completo final, chame torre, 118.6. 118.6, é breve. Utilizado ali, Maquilo Bravo. Ok, Lima, Quilo Bravo, qual foi a intenção antes de pouso? Pista 10 ou 10? Corrijo, pista 17 ou 10? Mas o externo aí vai modificar e sempre ficar baixo pela direita ou 17. Sente. Na segunda esquerda na Delta e vai chamar o solo 21 decimal 9. Na Delta 129. Sou escavador, muito boa noite, gol 1601, estabilizado LS, pista 10, tem a pista vista. Gente, gol 601, continua a aproximação, guardando pista livre, com ajuste 10 no 8. Aguarda, prossegue. Quem manda é Papa Tango, Eco Tango Índia. Tente Eco Tango Índia está no ponto de descida. Desce Mateu no 1500 pés, mantendo-se a regra de voo visual na escuta do controle, voando rotatória. Voo no 612, desce Mateu 050, chegada a Mário. Yankee Serra Serra no, tá visual com o local de pouso. Yankee Serra Serra confirme? Tá visual com esse máximo. Tente, frequência livre. Grato. Voo 1395 restart approach speed. Call now receive, call now tower 118.6. Tower 118.6, go 1395. Lima Kilo Bravo, desce mantém a 2000 pés, ajuste altímetro no 0.18, iniciando a redução para aproximação. 18, 2000 pés, vai iniciar a redução, Lima Kilo Bravo. Salvador, número 2, gol, boa noite. O número 2 desse mantém ao nível 060, chegada à malha, ajuste de altímetro no 0.18, iniciando a redução para aproximação. 060, malha no 0.18, redução para quantos metros, número 2? Mantém a velocidade. 7, número 2. Iron evacuated, report on Ultra Marklin, get down to Lockett. Altimeter side 1018. Altimeter 1018, we'll report passing the Ultra Mark, stand by for land. Go 1. Y 415 na escuta da torre. Autorizada até através do 05, vai aguardar para prosseguir e vai prosseguir como número 2 na retaguarda Embraer Azul, ok? Ok, autorizado o táxi até o através 05, aguardando. Go 1755. Torre, boa noite, Alemão, Quilobrão. Boa noite, continua a aproximação, vai reportar o marcador externo para o cancelamento. Quilobrão. 500 pés, acionado 0137, com 3 a bordo. E após vai liberar na Taxiway Delta, ok? Ok, volta e reliberar na Delta 601. De agilizar, por gentileza, o Goro 601, reposta livrando a pista na Delta. Ele vai formar livrando. Salvador, muito boa tarde, gol 1273, está sentindo da Bravo. A identificação, chegada bom, desce, mantém o 050, ajuste de altímetro no 018. Identificou, a bom, desce ao 050. 273. Jet Tango Zulu, confirme intenção de pouso. Lockett, go 1395. Stand by runway vacated, go 1395. Stand by runway vacated, go 1395. Salvador, aqui o Air Portugal 22. Portugal 022, correto. Tem alguma forma de saber o resultado do jogo Itália-Inglaterra? Só um instantinho, Portugal 022. Muito obrigado. O gol no 755 na escuta. Siga, Serita. Vai aguardar apenas um instante para iniciar o táxi, devido a um condicionamento no ponto de espera da 1-0 e devido a um problema que nós tivemos na Taxiway Alpha, mas já resolvido no momento, ok? Só um instantinho para iniciar. Tá bom, aguarda. Solo Salvador, 601, Taxiway Alpha, boa noite. Bom, no 601, no Taxia via Alpha, mantém a posição antes da Taxiway Juliette, aguardando para prosseguir. Ok, aguardando a Juliette, 601. O Azul 4206 na escuta. Só um instantinho para finalizar o push, já a aeronave da TAM já vai ingressar na pista para preparar para a decolagem, okay? Só um instantinho, o trip já vai liberar a retaguarda. Então tá aguardando a tinha ali então, com a TAM janela. No 3567, ali mantém, capoeira 1-0. Ali mantém 1-0, 3567. 95 on the ground at 42, leaving to the right and call 121 decimal 9, good night. Call 121 decimal 9, go 1395, thank you. Sim, poderia confirmar os dados do táxi, por gentileza? É 1950 a bordo, 3 horas, alterna Campina. Sim, a gente vai prosseguir a retaguarda do Embraer da Azul no push no, a partir do 02 e fique atento ao mesmo, após prossegue. Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo, gol no 755. Ok, prosseguindo a retaguarda do Azul, tá certo. É, ponto de espera da 10, 18 meia, gol no 755, grato muito. Agora, ground, go 1395, good evening. Go 1395, good evening, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, taxi Juliet, go 1395. 3894, ação de identificação, chegada Mari, desço, mantenha o nível 070, ajuste altímetro no 018. Redução agora para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Firmo 250 nós, descendo para o 070-10018 na Mari. Uno menos 2, vetoração para sequenciamento, o tráfego que o precede é um Charlie 402. Curva esquerda para o 010, limite o curso localizador, aguardando vetores. Esquerda 010, limite o localizador, uno menos 2. Sócio. Um abraço. 3567, decola os 44, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. 29, zona 273. Taxi, alternando Natal, 0335, 82 a bordo. Azul 4206, taxia via Pátio, Indy Alpha, tá, corrigindo, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 8, bom voo. 18, Indy Alpha, quando pronto, ponto de espera da 10, 1 no 8 decimal meia, Azul 4206, bom trabalho, boa noite. 160 autorizado, acelera até o quilo, gato. Gol no mínimo 2, desse mantém a 2000 pés, ajuste 1018. 2018 no menos 2. Salvador, TAN 3567. TAN 3567, contato radar, submanteu 380, saída Arbor. Saída Arbor para o 3... Confirma nível 360? 380. Ok, para o 380, sim, TAN 3567. Uno menos 2, curva direita pro 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para o localizador, no menos 2. E Salvador Azul, 4206, boa noite, próximo ponto de espera da 10. Azul 4206, a linha e mantém, que é o 010. A linha mantém 10, Azul 4206. Esse 415, vírgula 246, controle 120, décima 8. Confirma? 755, mantém a ponte de espera, excelente. O 022 na escuta? A escuta. O placar 0-0, ok? Ah, muito obrigado. Juliette, Tango Zulu. 7, Juliette Tango Zulu, chame torre 118-6. Boa noite. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, confirmando circuito da direita 17, reporte base para final. 17. Zulu. Transcópio. Positivo, senhorita. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decima 8 e aciona 5554 nos transpondos. Autorizado Galeão, 360. A pista é dessa, a curva direita, subida da El, após Leda, após Bridge, após intercepta Pêsulo 10 e a plano de voo. Controle 120.8, transponder 5554, RG-6720. Correto, portal 62, chama pronto, pushback acionamento 6720. Chamada pronto para o pushback acionamento 6720. Ok, chame torre Salvador na frequência 118.62, descendo para 1.500 pés. Ajuste 1018. Santo B, estado 28, chama a torre, ruína no liberal. Pode descer 040, Gono 273. Afirmativo, desse mantenha 2.000 pés, Gono 273, em forma estabilizada. 2.000, vai em forma estabilizada, Gono 2, Gono 3, 1018. Afirmativo, 1018. Confirme a velocidade de cada. De cada agora, 320, reduzindo para 200 ali em pelo. Sente. Controle da primeira capital, boa noite, é o trip 5415, cruzando 4.000. Papa Romeu Lima está no seu través norte, visual com a aeronave decolando. Papa Romeu Lima, centro em frequência da 17, está autorizado a cruzar o campo, setor sul, centro em frequência da 17, Papa Romeu Lima. Para 210 nós, desse mantém a 050. 210 nós, 050, 30 nós, 4. Triple 5415, sub mantém o nível 140, saída coral. Coral 140, 5415. Estabilizado ILS, Gono 612. 7, completo final, chame torre, 118-6. Completo ILS, 218-6, Gono 612. Azul 4206, decolado 50, controle 120, décima 8. 208. 94, sob vetoração, mantenha presente pro, limite o curso do localizador. Desse mantém a 3.000 pés. 3.000 pés, mantendo a proa limitada pelo curso, 3894. Controle Boa Azul, 4206, cruza 2.000. 206 com teto radar na decolar, sub mantém o 370, saída PUCA. 370 PUCA. Bono 612.